Aí, DJ Ellison, solta som. Vamos pra nossa realidade agora, senhor. Solta fogo, panga! Lá vai fogo! Vamos que vamos, que vamos, que vamos! A energia sempre é a mesma! Showman! O show! O showman! DJ Ellison! Chegamos! O showman já chegou! Alô, DJ Ellison! Solta som! Vai começar o sol! Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal. Sal, bebê, sal, bebê. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Sal, dá-lhe sal. Você me perdeu. Perdeu o que, bicho, hein? Vai! Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! De saia. Três, dois, um! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal, sal, sal, sal. Quem tá dando sal é o Remo e o Pai Sandu, né, meu irmão? Vai assim, papai! Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. E o Sonzão. Quando o mestre DJ Ellison mandar, você dança. Dança, senhor. Parceiro Anderson, R.A. Boutique, Duke Golden, essa é a marca da família pop, todo mundo curte, gosta, tem pra ninguém, bebê, vai! Chama todo mundo! Bora na área, pra cima, bora Nina da Dinas! Tamo junto, hein! Meu parceiro, amigão, Patrick Lobo. Aqui com a gente, alô Patrick. Bora pra cima, mano. Rock doido. Alô, Dudu Bene. Promete o quê? Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás o nosso

Quadradinho, rebolada. Quadradinho, rebolada. Oi, oi. Essa é chiquica, vai no alto e joga o bumbum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. DJ Mascote tá no circuito. Alô, DJ Ellison, solta som. Yuri Gabi, então chega pra cá, DJ Taliseu que vai te controlar. Empina essa bunda pra trás e começa a chacoalhar. Bata, bata, bata, bata, bata, bata. Bata, bata, bata. DJ Taliseu. Quadradinho, rebolada. Quadradinho, rebolada. Ela é heroína e a porção tá na rapa. Ela é heroína e a porção. Senta, senta, senta. Senta concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada. Senta, senta, senta, sim, bebê. Ela vai jogar, joga, joga com o poder da sua senta. Senta concentrada. Ficar concentrado, essa aqui vai estourar. Isso que é vida. Isso é vida, bebê. Quarta-feira, todo mundo curtindo de montão. Que o nosso amor nunca vire rotina. 3, 2, 1. Isso que é vida. Transando todo dia. Acorda pelado com você do lado. DJ Ellison, deixando rastros de alegria por onde passa. Fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. show, meu. Tá juntinho, bebê. Vai. Bora ver tu, Fernando. E o DJ Ellison. Alguém me fez vou desacreditar que existe amor. No meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim. Bora, Wellington! Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra... Cadê o mascote, hein? Cadê ele? O mesmo que... Ele já chega chegando, né? Amar, mesmo que prometa me cuidar. Assim mesmo! A minha mente... Alô, Clícia! Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. Ixi, e se for dar certo, o tempo vai dizer. Se aí existe amor, se for amor. E o meu parceiro, o Pete, o Pete da esquina. Se aí existe amor, se for amor. Martins, obrigado, mano! Amar, o Magrão Cambista falou que vinha, tá aqui. O Serginho também. Alô, Serginho! Tira o chapéu pra essa galera, viu? Alguém me fez desacreditar que existe amor. No meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim. Alô, meu Batistão! Sentimento. Alô do seu grande amor, o Bruninho também. Alô, Bruninho! Eu não tô pronto. Vale se esconder. Eu acho. O mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo o tempo vai dizer. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Vai chover! Abandonado dentro de um apartamento, daquele jeito. Ansiedade, coração desesperado. Aí é só bebida quente. Bora, Felipe. Por causa de um coração gelado. Alô, Alan Vitor. Amor e raiva. É o cara que limita tudo. Portar retratos e quadros, tudo quebrado. É ou não é, Vesgo? É o que tá tendo. Alô, Renato. Um pedaço de amor pra todo mundo. Como é que tá? Tá doendo. Tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Já deu recado, após o sinal, vai pra casa do recado. É o que eu escuto quando. Bora, nenê! Após o sinal, deixa o seu recado, após o sinal, vai pra casa do recado. É o que eu escuto quando. 3, 2, 1, vai! Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gente. Vai! Você vai beber. Se prepara que hoje à noite eu vou pular, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Vai. Bora, Dudu Beni! Os amigos da maçã, agora o Dudu! Você tá achando que eu sou chique, mas chega no cara e depois esquece. Mas o jogo virou, tô revertendo a situação. Alô, Twitter! Eu parei. Falou que

se roda pra mim. Cê dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você. Vai, dança assim pra mim. Ele está de volta, mais inspirado, mais renovado. DJ Ellison. Aí, DJ Ellison, detona! Bora junto, bebê! Ibiza! DJ Ellison. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer, das cartas que escreveu falando de amor. Seu olhar pedindo pra me conquistar, lembro de quando me chamou para dançar, falando baixinho no ouvido, eu sou seu fã. Na, na, na, na. Foi como um filme de amor. Na, na, na, na. E você me conquistou. Na, na, na, na. Foi como um filme de amor. Na, na, na, na. E você me conquistou. Alô, Rogério Malucão! Tá aí com a gente, o homem tá estourado no YouTube. É sucesso, hein? E ele tá aqui com o show, meu irmão! Alô, DJ Ellison! Tamo junto! Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar, você me faz enlouquecer. Tá estourado mesmo. Meu grande amor, é. Sou louca por você, sem teu amor não sei viver. Sexta-feira, Lara do Guruvi, tem aniversário do meu irmãozinho Caian Ribeiro. Vou lá, Caian. Pode selar, Maninho. Alô, Paulinho! E haja mídia, meu irmão! Faz isso não. Sete amor! Vai, Ellison! Ele está de volta, mais inspirado. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez difícil. Chora não, Rogério Malucão, vai pra cima, mano! A sua estupidez, já não te... Esse CD vai ser especialmente pra você, viu, mano? Você nasceu pra mim, eu preciso de você. DJ Ellison! É o cara do barreiro! Separar você de mim, porque eu não vou deixar. Então! Na esquina, esse não poderia faltar. Na verdade, já tava com saudade dele, até porque a gente tá tocando muitas festas aí em outros municípios aqui do estado. Mas ele, quando o Ellison volta, ele vem, né, meu irmão? Pode crer, Beat! Sabe o que é isso, mano? merda. Se olhar no espelho, será que você gosta mesmo de mim? DJ Ellison vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? DJ Ellison, deixando rastros de alegria por onde passa. Você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro. Bora, Vitinho! Te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento, orgulho de momento. E aí, Nara? Vai chorar também não, hein, bebê? A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim. Alô, Bis! Alô, Rodrigo Menezes! Ainda tenho seu nome. Eles estão no Camarote Master. Também tenho seu nome. Quero ver depois. Escrito numa que a gente vê! Segura, showman! DJ Ellison! Cheguei, eu vou te jogar o laço. Sou eu, o seu vaqueiro apaixonado. Só deixa no batidão. Deixa no batidão, no batidão, no batidão. Solta a batida. Solta a batida aí, compadre. Essa batidinha é maneira. Pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai botando, vai tirando, bota devagarinho, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Aí, Ellison! Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Sou badala, sonho agora. O bicho vai pegar. Camarote! Na próxima quarta-feira, viu, pancadão? Você joga fogo lá no camarote. Aí! Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você, como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Essa semana já vou pronunciar tudinho, certinho, tudo bonito. Show! Te reacendi a chama aqui no meu coração. Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou. Ouvindo aquela Batistão, mas agora não tá fácil, né, meu irmão? Não tá fácil. Bora, bora, bora, bora, bora, detonando, detonando, detonando, detonando. Que nem um tsunami devastando o coração, incendiando tudo e... me faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Bagunça, bagunça. Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca, inventei uma dança, inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saio pra curtir com o áudio, o som, ele é digital, o cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme aí, moleque, treme, treme, treme aí, moleque, treme. Perfeitos momentos quando juravas amor. E o quê? Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Quero ouvir, quero ouvir. Não sei por que não atendeu. Vai. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. Açaí, o cara que comanda o açaí no estado do Pará, região norte. Mano, bora mesmo! Assim que eu gosto de te ver, meu irmão. Aquele sorriso, meu irmão. Quando o mestre DJ Ellison só mandar, você dança. Você, não pensei que um dia fosse te perder. Errei em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. E agora, bebê? Você me perdeu e agora chora. Bye, bye, meu amor, chegou. Não penses que vou ficar sozinha.

pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, bora começar, bora começar, bora começar. Já começou! Acarraba em mim, acarraba em mim, acarraba em mim, acarraba em mim. Vem morar em ti, vem morar em ti, vem morar em ti. Passa por um braço de azeite. Todos são eles. Acarraba em mim, acarraba em ti, vem morar em ti, vem morar em ti. Passa por um braço de azeite. Acarraba em mim, acarraba em mim. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo gelada. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo. Aê, Vivi. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já esqueci a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais no grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu gosto disso, sabe? Tem umas meninas aí que são de São Luís do Maranhão e elas pediram uma música aqui do Gielison. Eu fico muito feliz, principalmente quando é do nosso movimento. Tecno Melody, ele invade os quatro cantos e a gente tem percebido isso. E elas me pediram essa música aqui, eu com o maior carinho, não tava no ritmo, mas eu vou tocar pra vocês, meninas. Vai! A marca do Melody no Brasil. O show. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. E verdadeiramente aqui são vocês que mandam, viu? De verdade. No impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor. Sem vocês o showman não é ninguém. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Foto dedicada para mim que tu amava. Bora, meu showman da ilha! Em várias cartas. É o mascote! O showman! Ainda sinto tanto essa dor que fica no meu peito onde vou. Eu tento aliviar naquele rosto que faça meu showman. O showman. Somente as estrelas e o mar. Será que um dia vou te encontrar? Talvez serei quem vai te consolar. Aí, nenê. Às vezes mas eu preciso. Duvido você pegar nada agora. Que o destino quis. Nunca que ela não vai beber. Pra gente saber, pra gente aprender e dar valor a quem nos quer bem. Eu sei que a distância entre nós não vai calar de vez a nossa voz. Essa não. O tempo e o sentimento. Mas essa aqui o Batistão vai pegar a primeira dama, quer ver? Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo. DJ Ellison. Só pra te amar, só pra te amar. DJ Zé e Juninho, ele está de volta. Manda a R15 disparando sucesso. Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou. Se entrega toda pro boy, meu irmão. Olha aí, ó. Alô, Piolho! E olha o que acontece, ó. Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi a gritos, volta aqui, amor. Vamos conversar. Talvez existisse amor que é verdade um pouco, mas tenho que aceitar que você foi embora. Me deixou aqui. DJ Ellis. Hoje me sinto tão só, depois daquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui, me amando até o final. Eita. E agora eu consigo entender, se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender que eu... Chora não, bebê! Eu choro por ti, por ti. Chora! Eu choro. Sim. Quando o mestre DJ Ellison mandar, você dança. Eu veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar, e não é normal me apaixonar assim. Depois o MacBook tá todo esculhambado lá. Diz que o amor encontrei, vou te falar, você não vai esquecer. Sabe o que é isso?